Calada, cadela, tá na minha cama, agora já era. Não vai ser a dama que a sociedade espera. Ajoelhada, vai, mão pra trás, bem comportadinha. Ou vai saber que a minha cueca só desce com quem obedece. Abre a boca, que hoje você vai ser a louca que te impediram no passado. Vai sentir o gosto do pecado. Do maltrato, aliás, do bom trato, porque tapa na cara é privilégio para mim na rara, que não deixa nenhum cara agir como moça e fala: se é pra alisar, vai alisar a louça. Pra orgasmo não tem licença, te abro as pernas, puxo o cabelo, faço um puteiro na sua vida. O que me excita é a tua marca, teu vermelho. Seu cabelo dando duas voltas na minha mão. O chão tá molhado, eu sei. O culpado sou eu, que te fudeu a noite inteira e suou. Porque o que pinga de você, eu passo a língua. Não sobra gota, não sobra roupa. Só grito, só gemido. E um sentimento que a gente divide. Que foda deliciosa. Calcinha rasgada, os caralho. Buceta na cara, tapa na cara, porra na cara. Tudo na cara, menos a vergonha. Ainda bem. E que não vem ninguém falar. Essa mulher não presta, dá pra todo mundo da festa. Porque aí, aí eu me apaixono.